Star 3891, desça para 2000 pés. Autorizada final do procedimento LSX2, após estabilizado no localizador. Pois, eu dou presente no voador, então? Tem condições de aproximar e pousar, proditona? Palmeiras? Senhor, tem condições de aproximar e pousar na proditona, na 3891? Negativo. Ponto autorizado, então, direto, dona? Autorizado, 3891. Sabatão, eu gosto de fazer o alfa na escuta. Andres Magama e inicie a sua aproximação. Aero 37, metade. Azul com a 062, número 2 de aproximação, reduz a velocidade para 2,10 nós. Gente, 210, azul com a 062. Controle Salvador, do 972, na flor de mar e ciente das condições. O 972, supervisado vai de TAP, descendo até nível de voo 100, que é legal no 015. Acerto 015 e TAP, desautorizado a 100, voo 972. Com o 972, informações de tráfego, 11h11, rumo nordeste, mantendo o nível de voo 090, série 208. Ciente, voo 972. Gol 1970 na Pucas de Paz. Gol 1970, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, sai da Pucas. 370 na Pucas, gol 1970. Controle autoriza Zipar direto pro gol 1170. Aguarde no 1170. Santos e Transuno, complete, chame torre, 1 noite, 16:30. 18:30, boa noite, manda lá. Azul 462, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, após ser utilizado no autorizador. Gente, para 2000, reporta no ILS, azul 462. Dois é o número 2? Acima, 462. Ok, gente. Gol 1170, direto destino. Direto Campina Grande, gol 1170, obrigado. Azul 462, informa que o tráfego pesado está passando o marcador externo com 130 de grau de pi. Gente. Controle Salvador, boa noite, Gol 1868. Gol 1868, contato radar decolagem, suba até nível de voo 230, sai da Puca. Autoriza 190 final. Autorizado, Gol 1868. 190 final, Gol 1868, sai da Puca. Azul Alfa, sem identificação. Ativa, vai ter um Acho Azul Alfa, informa o tráfego 2 horas e 5 milhas no rumo nordeste, cruzando o nível de... atingindo o nível de voo 1900. 972, tráfego superado, desça para 2 mil pés, cruzado final ILS X-Way, foi estabilizado no localizador. Descida autorizada para 2 mil pés, está no 095, informará no localizador, voo 972. Satã, Guasca Azul Alfa, 43 milhas, cidade de Salvador, contato radar. Oi, na proa de TAP, reporte para descida, que é negar no 095. Junto, Gol 968. Aguarde no 868. Sim, obrigado. 1170, chame centro Recife. Frequência no 25 decimal 45, alterna 134 decimal 5. É o 2845, primária? 2545. 2545, muito obrigado. 462. Chame torre, 1 no 8, 18 meia. 18 meia, gente, boa noite. Como é? Tá, quase vou confirmar 14. Gol 1868, treinado nível final 190, vou direto ao Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, 190, treinado nível, Gol 1868. Controle Rio 5972 cruzando 2000. Controle Rio 5972 cruzando 2500. 5972 cruzando 2600 pés, contato radar, foi direto eu. Direto eu, 5972. Acho que a Zulu Alfa confirma isso, você não, é, não recebe o NDB? Não, o motivo é que tem importante para o Salvador, estava em capacidade de estrutura, você tem com medo normalmente. É, o pilotando do NDB de Salvador já tem um tempinho já. Voo 868, chame Centro Recife, frequência 125.45, alterna 134.5. 125.45, 1868. Platão Oeste Azul Alfa, vou ir na proa de Itap. Azul Alfa, desça para 2.000 pés. Autorizado a final do procedimento LS X-Tray. Reposto estabilizado no localizador. 2.000 é estabilizado no localizador, Azul Alfa. Centro 3 Salvador, boa noite. Centro 3 Zona 52, passando 1.500 pés. Centro 3 Zona 52, contato radar, suba para nível de voo 330, saída PUCA. 330 na PUCA, Centro 3 Zona 52. Isso, 5972, chame Centro Recife, frequência 125.1, alterna no 33.25. Ativa, Centro Recife, 251, 3325, obrigado, bom dia. Bom dia. Coro 972, chame Torre, 1.8.6. 8.6, voo 972. Uno 172, autorizado direto em TAP. Desça até nível de voo 050. QNH 1095. Entrando de TAP 050, com o 172. Alfa, tá fazendo desvios. Tá aqui, o cara está apresentando o Alfa, doutor. Controle Salvador, boa noite, Gol na 098. Gol na 098, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, sai da PUCA. PUCA 370 na 098. São 3152, chame centro Recife, frequência no 25, decimal 45, alterna no 34, decimal 5. Ouro 2545, ouro 345, tanto 3152, boa noite. Boa. São Gótica do Alfa, assim, espera em cima dois meu pai, da guarda motivo. Gente, eu tô certo no motivo, colega da Gol Porto Brantura, eu Angamba. Confio? Já tá ciente do motivo, colega da Gol reportou que atropelou um gambá pra todos. Gol no 72, confirma intenções. Gol no 172, ao controle do Salvador. Então, até a pista está impraticável. O senhor deseja fazer espera? Tá, positivo. Então solicita manter aqui uma centena e aguarda. Tá, na passa espera em TAP nível 100, gol no 172. Positivo. E só não confirma o motivo da impraticabilidade? Da nave impraticabilizou a pista. Atropelou um gambá. Ah, positivo. Então, nós vamos assim que possível, a gente fica no aguardo aqui de uma previsão de liberação. Obrigado. Sim. No 098, chame centro Recife. Frequência 125 decimal 45 até no 34 decimal 5. 5254-5345-1345. Boa noite, Gol 1098. A gente fazer essa espera na vertical de duna? Aguarde, número 72. 7. Autorizado duna, número 72, vai manter o nível 100? Vamos guardar aqui uma centena e proa de duna então para fazer espera. 71 número 72. Ô, Tora, qual você passou no alvo? A gente tem documento visual, autoriza o pouso na outra pista, a gente tem condições. Gente, acho que o alvo senhor vai virar uma base pela direita, a pista número 7. Qual forma vai ficar melhor para a senhorita? Tá, vou coordenar com a torre. Ok, posso continuar na aproximação então? Acho que o alfa então já está estabilizado, acho que o alfa. Tá, ok, agora pode estar estabilizado aqui. Enquanto você coordena pra gente. Não, já está coordenado. Se o senhor está estabilizado, já pode chamar a torre 1-18-6. 1-18-6, muito obrigado pela atenção, senhorita. Nada. Gol 1172, a previsão da torre é 10 minutos, já se passaram 5 minutos. Ah, positivo, então nós estamos na escuta aqui, muito obrigado. Corrigiram, já se passaram 2 minutos. Ah, ok, estamos aguardando. Podemos fazer espera mais baixa então, a nível 50, uma coisa mais baixa? Até 3 mil pés o 1172. 3 mil pés, não, obrigado. Gol 1972 com 1015. 3170, autorizada a chegada da malha e desça para nível de voo 050, que é legal no 0 no 5. 3170, informo que a pista está impraticável. Estou aguardando a liberação, mais ou menos em 5 minutos, então mantenha a chegada para evitar uma órbita. 172, pista está livre, desça para 2.000 pés e responde estabilizado no localizador. Vicente, é, vamos tentar fazer um 3-0 na vertical de dono, positivo? Livre no 172. Obrigado. Portugal direto ao fundo. Direto ao fundo, laser contact de pátio, quadro está level 3, sabe, giro pouco de pátio. Então, 3170, direto TAP, 3.000 pés. Direto TAP, 3.000 pés, 3170. O 172 está estabilizado? Está no localizador e já tem o carro à vista. O 172 chama torre, 1-1-8-6. 6, obrigado, uma boa noite. Amém. 3170, deixa para 2.000 pés, utilizado final em LS, está estabilizado no localizador. 2.000 vai reportar estabilizado, está 3170. 5024, contact Recife Center, 125.45. It's my neighbor 134.5. Salvador, boa noite, Oxumé 6224, na PUCA. Cinema 224, contato radar, suba para nível de voo 90, saia da PUCA. Voo 90, na PUCA, 6224. São 3170, chame torre, 1 noite, 16:30. 2:30, boa noite. Boa. Cinema 224, autorizado, voa direto Aracaju. Direto Aracaju, 6224. Alexandre de Tomador, boa noite, voo 9073, DL Leda, passando 1600. Voo 9073, contato radar, suba para nível de voo 380, saída da EL. 380 da EL, voo 9073. Xanana 224, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 134, decimal 5. 1245, 345, 6224, uma boa noite. Boa noite. Com 9073, autorizado para direto Leda. Direto Leda da presença, 9073. 19073, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 33.25. Centro Recife 251, alterna 33.25, 9073, boa noite. Boa noite.